Forte, aguarde. Israel Leda Bridge. Isso autorizado para final do ano zero, aguarde autorização está permitida. 4 para Aracaju, nível 190 autorizado, decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, na saída Pucajama, após direto Caju, controle Salvador 119.8, torre 118.6. Aciona 5511, Oxaner 6224. Autorizado Aracaju, nível 190, decordão 90, primeira curva esquerda na Pucajama, Caju. 5511 no transponder, 19.8 é, o controle e 18.6 a torre para o Oceaner 6224. Oceaner 6224, chame pronto para pushback selamento. Sem parar. Azul 5001 no pronto copy. Que diz que autorizar toque arremetida 1.00 graus, 8.9, pistão 0. Gol 9.250, decola aos 3.6, controle 1.9.8. 09, vai. Bravo Kilo, isso, obrigado, é o gol. Bom ponto pra vocês. Prossiga. Nativo, o senhor está pronto para a cópia? Azul 5001 no Paraguarulhos, nível 360 autorizado, via Perzulu 16, até Bravo Hotel Zulu, faz direto Trive, direto Poços de Caldas. Decolagem da pistão 0 com primeira curva direita, saída da El Leda Bridge, controle Salvador 119.8, torre 118.6, aciona 5507, Azul 5001. Vista 10, vento 100 graus, 109. Tendo condições, o trem vai estar baixando em alguns instantes. Conseguindo para o pouso 3178. Correto, sim, pronto para pushback, seu nome é azul 5001. Trem baixado e travado no externo. Sente livre pouso. O bravo que o lixo mantém a perna do vento, aguardando para girar a base após o tráfego ao final do zero. Básico, Luiz, que é para tirar. Aguarde de autorização de troca remexida. Quatro direção, toca remexida. Uno, 19, decimal 8. Solo aos 4-3, direita, 1-2-1-9, solo. 2-1-9, 3-1-7-8. Salvador, muito boa noite, 3178 livrou, na sua escuta para o táxi. São 3178, táxi via Alfa Juliette, gate 07. Alfa Juliette pro 07, 3178. Estou em Salvador, boa noite, o Condor 22 estabilizou no localizador da 1-0. Sente Condor 22, continue, aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização, Condor. Bravo Kirish, toca remete aos 45, perna do vento, reporte pra na base. Condor 22, livre pouso, pistão no zero, vento 1 no 00 graus, 1 no 0 mais. Condor 22, livre pouso, pistão no zero. Autorizado, chama o final whisky. Gente, bravo que Luiz está autorizado para toque remetido, evento 100 graus, 8 mais whisky. Condor 22, seu solo aos 49, autorizado direita, novamente à direita, aguardando para reingresso na pista. Você pode entrar na Alfa e aguardar na Delta para reingresso na pista. Aguarda na Delta, Condor 22. Gol 134, puxa bem estacionamento na posição 04. Autorizado, chame táxi, gol 134. Para, para o táxi. Solo Salvador, avia Oceanair 6224, gate 1, puxa bem estacionamento. Oceanair 6224, gate 1, puxa Condor 6224, coordenando com a equipe de solo. O Boeing da Gol já vai iniciar o pushback no gate 4. Coordene para iniciar seu pushback após o táxi do Gol. Ok, então será coordenado com a equipe de solo para iniciar após o Gol. Ah, então após o Gol está autorizado, você não é bem, é o 224, chama para cá. Correto. Solo é o Gol 134. Prossiga. Ah, erraram aqui nossos bagagens. Pode autorizar o Oceaner aí, depois a gente faz o push. Ciente. Oceaner 6224 na escuta. Prossiga. Autorizado o pushback de acionamento. O Gol vai chamar para novo pushback. Chame pronto para o táxi 6224. Ok, ciente. Então vamos na frente e chama pronto o táxi 6224. Ok. Condor 22, autorizado ingresso na pista à sua esquerda e observe viatura para a entrada pátio de autoridade. E autorizado ingresso na pista, táxi pela esquerda, para a sua autoridade. Bravo, Kilish, toque remete ao 52, perna do vento, reporte para a Ginabase. Reporte para a Gira Básica. É o Gol 134. Prossiga. Pensa para entrar na sequência aí, já estamos prontos para o pushback quando autorizar. Afirmativo, quando ele equipe de solo, após o início do táxi do Oceaner, está autorizado. Ok, obrigado. Bravo, que Luiz, que vai fazer lá o toque remetida? Que tem condição de girar curto, é a base? Gira a base curta e reporte na final. Condor 22, livrou a pista, para acionamento, chama o Solo 219. Acionamento, Solo E toca remetido isso, que vento no 00 graus, 10 mais. Solo Rio 5972. Rio 5972, pronto, cópia. Pronto, prossiga. Rio 5972 para o Galeão, nível 400 autorizado, via Peruísque 50. Decolagem da pista no zero, com primeira curva à direita, na saída da El, Leda, após Leda, direto Eudes. Controle Salvador, 1 no 9 decimal 8, torre 1 no 8 decimal 6. Aciona 5590, Rio 5972. Você é autorizado com qual 400 para do avião. A subida na pista 10, curva direita após é da El Vieta Eudes. Controle saída 19.8, eu estou em 118 decimal 6, transporte 5510, Rio 5972, está pronto para pushback acionamento. Autorizado, chame táxi, Rio 5972. Camarão 5972. Estimativa, então toca remete aos 55, curva direita, visual corredor axé. Chama o controle, frequência 119 decimal 8, coordenando que está saindo no corredor. Afirmativo, já está autorizado a cruzar a final da pista 35 e após o cruzamento da final 35, chama o controle para continuar o loop, hein? Autonomia de 2 horas com alternada e mesmo Salvador. Oceaner 6224, táxi via Índia Alfa, ponto de espera 10, torre 118, decimal 6, ajuste 10, 12, boa noite. Ok, Índia Alfa no ponto de espera 118,6, obrigado, cara, tenha uma boa noite, bom trabalho. três, check trem de pouso, vento 100 graus, 109. Baixa aprovado no 723, nível de pouso, que está no zero. Eita, aí, 723, para informação, a 3.7 milhas da pista, 90 graus, afastado meia milha aqui, reporta laser verde na final. Tá ok, sim, obrigado. Vamos reportar aqui, obrigado. Vai. Primativo, chama o controle. Via Peso 119, decola da pista no zero, com primeira curva à esquerda, na saída Momo, transição Frote. Controle Salvador 119 decimal 8, torre 118 decimal 6. Aciona 5522, Condor 22. Condor 22 para chamamento táxi, torre 18, decimal 6. Torre Salvador, muito boa noite, Chané 6224, ponto espera da 110, pronto. Autorizado, né, Matei, 6224. Sim, Matei. 12:14. 1134, táxi Índia Alfa, ponto de espera 10, torre 118, decimal 6, ajuste 10, 12. Uma boa noite. Índia Alfa, no ponto de espera 118. 6-1-0-1-2, gol 1-1-3-4, boa noite. Dois, sete, três, solo 0-0-0-2-0-0, direita 1-2-1-9, solo. Direita 2-1-9. velocidade está ficou à direita. 1723, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Oi, Salvador. Boa noite. Vou 1134. 1134, autorizado Lima, tem 10. A Lima tem 10, 1134. Confirme somente o PLB, por gentileza. 02. Rio 5972, táxi via Pati 1, Índia Alfa, próximo ao ponto de espera da pista 10. Chame a torre 1 no 8, decimal 6, ajuste 10 no 2, uma boa noite. 02. 1, 18, decimal 6, a torre. 10 no 2, o ajuste. Via 224, decola 01, controle 1, no lado desse 8. 1192, obrigado, boa noite. Vai pro 727? Pro 723, visual com o Boeing da Rio no táxi? Ah, visual com o Boeing da Rio, 1723. Na passagem é o mesmo, faz ingresso via Juliette, gate 10. Gate 10, após a passagem do Thiago. E passagem. Ingressa para vai ter colônia? Confirme? É necessário o colônia para nós? Não? Consegue para 10, então 723. Afirmativo. Acredito que o colônia vai estar próximo à posição 8. Não, ok, obrigado. Livre decolagem, 1134, vento 100 graus 81. Livre decolagem, 1134. Muito baixo, confirme. Autorizado sobre táxi, azul 5001. Batido, tá. O Rio 5972 está no ponto de espera da pista 10, pronto para partir, senhor. Agora sim, clareza sim, autorizado a linha mantém. Ok, a linha e mantém, pista 10, Rio 5972. Fala, vamos na 723. Ponto 34, decola o 04, controle 20 decimal, 1928. 1198, 1134. Não se informou, senhor. A gente não tem nem visualização do TAT. Não tenho liberação aqui para passar nessa faixa aqui com essa ordem. Só um minuto que a gente tá falando com o Israel. Tá bom. Queria confirmar porque cruzou uma caminhonete aqui na minha frente toda aqui. Você falou que não ia ser nada aqui. Gente, eu tô em contato com o Israel, só um minuto. Ok. decolagem, é um turno 00 graus, vamos dormir. Iniciado, Rio 5972. Uma 723, na escuta? É uma caminhonete que tá aí próximo do gate 8, que tá à frente do senhor? É, eu vejo uma caminhonete lá embaixo no Provesa 10, cara. Mas um follow-me aqui pra me seguir, eu não tô vendo. Gente, então vou pedir pra ele se dirigir a mais próximo do senhor pra fazer um follow-me. Pois é, tá, agradeço. Táxi, o azul 5001, táxi 121 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Ribeirão Preto. Azul 5001, táxi via Índia, Alfa, ponto de espera da 10, torre 1 no 8, decimal 6, ajuste 10 no 2, uma boa noite. Índia, Alfa, 2, 6, obrigado, boa noite. O azul está autorizado, alinhar e decolar da 10, vento 100 graus, 10 no meio. Decola da 10, 100. Azul 5001, decola os 10, controle 1 no 9, decimal 8. Controle 19, 8, obrigado, boa noite. Torres, Salvador, boa noite, voo no 868, final 1,5 para o estado. 7868, cheque trem, pouso pista 10, vento 100 graus, 109. Achado travado, livre pouso na 10, voo no 868. Autorizado, acionar, chama para o táxi, ponto 22. Luiz, que vai ultrapassar a final da 1-7 para a perna do vento da 1-0 e reporte, ok? Ok, estou ciente. Cuidado que o uísque pode manter então a final da 1-7, ok? Vai conseguir a final da 1-7, o pessoal do serviço lá é só pintura, estão liberando as laterais lá para o seu pouso, para evitar que tenha depois de taxiar todo o trajeto aqui com as aeronaves comerciais chamando. Mati, tem um tráfego na final da 1-0 aí a 7 milhas, está visual o tráfego? Pode interceptar o 1-7 pela projeção, sua velocidade e vai pousar após o tráfego, ok? Intercepte a final do 1-7, aguarde autorização de pouso. 868, seu solo pouso no meio, chama o 219 solo. 219, boa. Alô, Salvador, boa noite, bom. 1868, liberou. Boa noite, 1868. Tá, que seria Alfa e Juliette, gate 01. Alfa, Juliette, 01, boa noite, 1868. 2 Salvador, muito boa noite, 136-00 estabilizado, Death Grave. Caminhão 00, ciência de pouso, pista 10, vento 1-0-0 graus, 1-0 mais. Forma o teu tráfego e a sua esquerda aproximando, mas pela velocidade ele não pousa antes do seu, ok? Ele vai prosseguir para o 1-7, mas pela projeção vai pousar após o seu tráfego, ele pousa. Afirmativo, 136-00. Eu escrevi pouso 17, vento 100 graus, 109 do esquema. Zero, solo 19, direito 219 solo. 219-3600. Salvador, boa noite, 162 estabilizado, minha check trade 1-0. 162-102, check trade de pouso, vento 100 graus, 8 nós, pista 10. Delivery pouso, pista 1-0, aguarde o trade de pouso, 62-102. Luiz, solo 20, autorizado táxi de retorno, é parte do Vanapim, Suíça. A bordo? Querido táxi, chame na interseção, aguardando para ingresso na pista. Táxi, chama na interseção. 62-102, trem baixado e salvado. Ciente de pouso, 100 graus, 109, pista 10, 62-102. Pouso na 110. Vicente, boa noite, juiz. Linha 202, solo 123, direito 219, solo. A direita, solo 219. 2 Azul 4107, passando o externo, baixado e travado. Gente, continua a aproximação, guarde autorização de pouso 4107. Acertou. O Chanel 6212, táxi Alfa Juliette, gate 08. Alfa Juliette 08. Condor 22 autorizado, ingresso à direita da pista, reporte alinhado e pronto. O 07 no solo 26, direita, 219 solo. 219 direita, azul 4107. Solo azul 4107, levou? Azul 4107, táxi via Alfa Juliette, gate 5. Alfa Juliette, gate 5, azul 4107. Condor, ao alinhar, decolagem livre, vento 100 graus, 10 nós. Condor decola aos 30, 0230, controle 19.8. 19.8, obrigado, boa noite. É pátio 3. É 04 do pátio 3, esquerda. Ok, então passa. Salvador, boa noite, Gol 1868. Tá na Gol 1868, boa noite, pronto, cópia. Só um minuto. É, Solo, boa noite, aeroportão 024, Formation Charlie, requesta de segurança do Lisboa, flight level 3, 5. Portugal 024, standby at clearance number 2. To copy. 1868, pronto. 1868 para Aracaju, nível 230 autorizado, decolou da pista 1-0, com primeira curva à esquerda, saída Pucajamo, direto Caju, controle 119.8, torre 118.6, aciona 5531, 1868. Aracaju aprovado, nível.